Ladies and gentlemen, let's head to Rumble. Que delícia, cara! Fala, galera! Estamos começando mais um Beliches! Eu sou o Evandro e aqui comigo temos o Segui. Vida de bomba, diga bomba. Ainda na vibe do Sandu Senhora, mano. Eu tô ainda. Temos também o Godoka. Boa noite. Eu ia cantar pirata, mas não, na boa. Não, não vai. Por que não? Gladiator. Não vai. Gladiator. Temos também o Zwast. Boa noite, Jonathan. E também o Gariba. Em busca do podcast sobre inflação, que vai ser demais. Vai ser tão demais que não vai nem sair, Gariba. Vocês prometeram, vocês têm que cumprir. Esse cara aí, tá achando que é bagunça. E o Vini, que tatuou tanto que tu ficou cansado e teve que dormir. O Vini tatuou e dormiu antes de começar o podcast. Talvez ele volte, talvez pode ser que apareça. Tá ligado que ele vai ficar puto, né? Ele nem vai ouvir, foda-se. Não, a gente tinha começado sem ele, cara. Ah, ele não tá aqui, eu vou fazer o quê? Vai esperar mais tempo ainda, pra demorar mais tempo? Galera, hoje na Safadeza estamos aqui de volta com mais um Batalha de Crossovers. Não, Safadeza não, a gente planejou. Faz 3 meses que tá planejado. Sim, sim. Muito planejamento envolvido nessa pauta, então... todas as batalhas foram minuciosamente selecionadas por nós. Em 5 minutos. O barato tá louco. Vamos começar logo essa coisa. Que delícia, cara! It's a garage day, it's night, and I've been working like a dog. It's a garage day, it's night, don't you be sleeping like a log. Cause when I'm playing for you, you'll find the thing that I do. Galera, vou começar com um clássico aqui dos clássicos. Que é... Ih, agora não sei se mudou ou não essa batalha aqui, mas vamos ver se mudou ou não. Noé versus Moisés. Noé, Moisés e Jesus, quer fechar os três, então? Noé, Moisés e Jesus. Eu falei Noé? Sério? Não, sim, eu todo... falei. Ah, tá. Eu achei que tinha bugado. Segui, entre esses três aí, quem é o mais fudidolão? Peraí que eu preciso rotar, calma aí. Fica à vontade. Não, eu como rotei no mute, eu tenho ciência dos bagulhos. É, sem graça, se ele não tirar o bagulho. É, cara, quem é mesmo? Não é versus Moisés versus Jesus, né? Mano, eu não sei o que cada um fez, tá ligado? Quem que foi que abriu o mar lá? Foi Moisés? Moisés. Então bota no Moisés. Noel da Arca. Foi chefe que o Pedro Emílio. Ah, o Noel da Arca. Ah, é verdade. Todos os animaizinhos subiram de dois em dois, né? Isso. Mas só que, velho, o bagulho que é louco, porque tá lá a arca, indo de boa, Jesus andando na água, Moisés vem, abre a água, acabou a vida dos caras. Porra, cara, pior, né? Jesus cai, os dois caem no chão, né? Os dois morrem, fodeu, Moisés ganhou. Vocês lembram daquele jogo que tinha no em Flash? Era do Adult Swim, que era Bible Fight. Beagle sim, Fight. Sim. Não. Muito foda. Muito bom, muito bom. Dava pra tirar a regra nesse jogo aí. Então, vai de Moisés, então. Aham, uhum. Moisés Olão dos irmãos. Boladaço de amor. Ponto pra Moisés, então. Zwast. Cara, eu vou pontuar pra Jesus, cara. Porque o cara abre o mar, Jesus pega um jacaré, velho. Tranquilo. Utilizando, tira, sei lá, vinho do cara. Né? Transforma o mar em vinho, cara, imagina. Olha aí. Aibada, aí vira um barato muito louco. Aí acaba em festa o negócio, não vai ter briga. Mas... Então, voto pra Jesus. Godoka! Cara, eu já vou ter que votar no Noé, velho, porque Jesus andou sobre as águas, a pé. Noé abriu o Mar Vermelho e atravessou o Mar Vermelho, a pé. Noé tem mais estilo, né? Tinha um barcão maneiro. Mas esse é Moisés, não é Noé? Não é a arca. Moisés andou a pé. Agora Noé tinha uma arca maneira, sacou? Nossa, pera aí que eu buguei tudo. Mas de novo. O Moisés é o que abriu o mar. Que abriu o mar. Você atravessou a pé. Sim. Jesus foi que andou sobre a água. Você bugou pé. O seu comentário, velho. É, ah, tá. Eu sei. Você não tinha trainer, né? E o Noé é o que o barco. Noé foi de barquinho. Noé foi de barquinho. Barquinho maneiro. Dois cheio de bicho, né, cara? Cheio de puta, né, cara? Jesus, se abrisse o mar, podia pegar um jacaré. Noé podia pegar dois, cara. Um casal. Pegava um casal de jacaré. Exatamente. Ele não podia pegar a arca reserva que acabou afundando, que era que tinha os dinossauros. Caralho, a crise. Essa aí afundou e foi tudo pro fundo da terra. Ô, Gariba, pelo desempate é contigo aí, ó. Então eu vou por eliminação, tá? Eu não voto no Noé. Pela historiografia, vai, pela historiografia aí. Ascensão, a ascensão do capitalismo, vota nele. Então, ó, eu não voto no Noé porque ele foi filha da puta. É, amaldiçoou o filho lá que viu ele peladão. Aí por causa disso aí os caras foram tudo escravizados na África. Foi, mano. O filho dele, que é o. Eu não lembro o nome do desgraçado agora, mas. Jailson. Eu não voto nele porque ele foi sacana. Quem amaldiçoou os filhos não merece. Não merece voto. Ah, mas quem manja rolo dos outros tem mais que se fuder, velho. É do pai, caralho. Vocês nunca viram o pai de vocês pelado? Eu já vi meu pai pelado. Todo mundo já viu o pai pelado. Tá gravado, hein, cara? Tá gravado. Tá gravado. Enfim, é... Eu não voto no Jesus porque o cara morreu pelo pecado dos outros e graças a isso a gente tem os bandos de babaca falando um monte de merda hoje em dia aí, tipo... Os Bolsonaro da vida. Não, sem esses discursos, vai, Gariba. Eu não vejo relação nenhuma. Eu também não. Vai, Gariba. eu quero votar no Moisés, que ele é malandrão, ele lá arrasou o Egito. Botou pânico em todo mundo. Eu já voltei no Moisés, não vou mudar meu voto, mas tem aquele Jesus do Porta dos Fundos que é super da hora, que inventou um celular, mas não inventou um carregador, tá ligado? Sim. E não inventou energia elétrica também, né? Aquele no caso. E ele inventou uma cadeira que não podia ser, que era uma cadeira super moderna. E as pessoas só queriam cadeira de madeira. Mas isso não vai entrar, tá bagulho. Moisés, então. Aê, que bosta, Moisés. Aí, Moisés. Eu não posso falar muito, porque eu só li umas duas páginas da Bíblia, o resto a gente fumou tudo. Não, cara, eu fui mais bosta ainda porque eu tava jogando Game Boy na aula de religião, velho. Eu só dormia. Eu não tive aula de religião. Eu tava vendo acontecer. Ah, que bosta ainda. Os leite pelas pessoas que transcreveram. Eu ia falar, Gariba, que bosta, você não estudou religião. Eu estudei, eu moro num país laico. Na hora que o Ponço Pilatos tava lá pra galera escolher, virada pros leitos, falou assim: qual que é o nome daquele que não fez nada, os leitos, na sacanagem? Jesus. É Barrabás. Você liberta o Barrabás! Vamos continuando aqui, próxima luta. Essa próxima aqui, cara, eu não sei qual é que era a. É que os caras colocam as regras. Esse as condições, né? Quer, condições pra batalha. As condições, as condições. É, cara, esse aqui é o Batman 66 versus MacGyver. Ah, era uma fila de que era... Um dos embates era só na porrada, o outro podia usar apetrecho, tá ligado? Umas fitas assim, mas a gente tá cagando pra isso, tá ligado? Então galera, próxima batalha aqui. Batman dos anos 60 contra MacGyver. Esse aqui eu acho que é o qual é mais estiloso. Em quem tem as poses mais maneiras da vitória, né, cara? É, começar pelo Zwist. Cara, se a máfia do Batman tivesse espaço pra sair um mullet foda igual do MacGyver, cara, aí ele ganhava, mas não tem, cara. Então... Ah, então, puta, é desclassificado, basicamente, né? Então ele perde, é desclassificado, cara, porque só se ele fizer a Batuve. É a Batuve. Um voto pra MacGyver, então. Gariba! Eu voto no Batman 66 porque ele faz apologia ao satanismo e viva o capeta. 666, Gariba. Tá faltando um aí. Mas eu falei que ele faz apologia. Não diretamente. Se ele fosse 666, aí sim ia ser o demônio pessoa, tá certo? Exatamente, ele faz apologia. Tá bom. Godoka. Cara, mesmo sendo o pior personagem do Broforce, eu tenho que votar no MacGyver, cara. Cara, tu não sabe jogar com... Não, ele é ruim, ele é ruim. Não é. É só isso, não ele é ruim. Não é, cara, você, não é, cara. Ruim é tu, cara, que não sabe jogar é com horrível. Ele. Não, o MacGyver não é péssimo. Cara, Batman tem um tanto de apetrecho diferente. O MacGyver só precisa de um cotonete, um chiclete e um clipes, velho. Isso que eu ia falar, cara. Isso que eu ia falar. O Batman tem todo um cinto de utilidades, mas o porra do MacGyver faz com clipes ali, mano. Na realidade, a vida é o cinto de utilidade do MacGyver, cara. Ele faz tudo. O MacGyver, ele usa o bat spray de repelente. Bat spray de repelente. Bat spray de repelente. O Godog na última vez. Desculpa, a gente tem que gravar mais cedo, cara. Tá boa. Não, o MacGyver passa a porra do bat spray de repelente no cabelo pra deixar aqueles mullet bonitos, tá ligado? Bate laque. Exatamente. Ah, então tá, porra, mais um voto pra MacGyver, então. Segui. MacGyver na mente, né, cara? É, ao contrário do... Contrariando o Sr. Godoka, que é um noob, não sabe jogar Broforce. MacGyver é um dos melhores personagens daquele jogo, cara. Tá louco. Se foder. Só saber jogar, cara. Ruim é, sei lá, é o cara aquele que tem os dois irmãos. Ruim é o Indiana Jones, que o tiro dele é uma bosta. É chicote o tiro dele. Chicote, né? Edson, qual personagem que você gosta do Broforce? Cara, eu gosto do Bruce Willis. Ruim é o Bruce Willis, velho. Ah, se foder. Tô zoando. Caralho. Mas é isso aí. MacGyver vence essa disputa. Beleza. Estilo. Apesar de hoje em dia ele não conseguir consertar nem o próprio carro, né? Ixi, cara, que tristeza. Tio. Cara, eu sempre lembro do episódio do Family Guy que o... Eu acho que o... O cachorro lá, o Brian, desaparece. Aí aparece o Peter, manda uma cartinha pro MacGyver, tá ligado? MacGyver, sequestraram meu cachorro, me ajude. Em anexo eu mando um clipe e uma borrachinha. Aí aparece, assim, tipo, o MacGyver abre, assim, lê. Aí ele pega o clipe, bota na borrachinha, assim. Aí ele puxa e salta no olho deles. Eu lembro daquele episódio do Simpsons, que as irmãs da Marge sequestram o MacGyver. Ah, é. Ah, sequestro, cara. Elas são viciadas, né, MacGyver? Ah, verdade. Ah, eu lembro que a outra lá se casou com o Sideshow Bob, daí ela parava tudo pra ir assistir o MacGyver. Próximo embate aqui, vamos pro próximo. É Ronald McDonald, Joker, o Palhaço Coringa, Pennywise, do It, do né? It, uh-huh. Krusty. E John Wayne? Eu não sei quem é John. John cara. Wayne Gacy. John Wayne Gacy. Ah, John Wayne Gacy. Tá, o assassino palhaço. Ah, é a linha de baixo. É a linha de baixo. É num desafio de palhaçada no centro da cidade. É, no corredor da morte. Qual é que é o cenário aqui? O desafio de palhaçada no corredor da morte. Porra! E aí, cara, qual vai ser o mais zoeiro aí dessa parada? Deixa eu começar aqui com o Godoka. Cara, eu não consigo votar no Johnny Gaines, porque eu acho errado demais ele estar nessa competição, velho. Tá boa. Eu acho que eu voto no Crush, cara, porque pra mim ele é o mais simpático aí do meio, na boa. Só tem filha da puta aqui. Gariba. Deixa eu ver. Eu voto no Pennywise porque ele mora no esgoto. Ele é daorinha, é disso. É sujo. Maneiro. É uma banda boa, né? Boa, isso. Zwaste. Cara, é difícil, cara. Acho que de todos aqui é difícil ver quem que matou mais criança. Mas. É muito treta, o Ronald McDonald matou de. Matou lentamente. Colesterol, né, cara? É, então, acho que o que matou mais lentamente é o Ronald, né, cara? Eu acho que ele ia ficar. É. Ah, eu quero que eu vou ficar com o Krust, cara. De todos esses palhaços, eu nunca vi que não foi apanhado ainda. Uhum. Ele foi preso uma vez, mas a culpa era do Sideshow Bob. Eu lembro daquele episódio do Krust fazendo stand-up comedy também. Né? É, deprimente. Muito ruim, cara. Então, segui. Eu voto no Ronald McDonald, porque a América fuck é, o bagulho é louco e vamos deixar as pessoas gordas. Fuck yeah. Não, morreu todos aqueles outros, né, cara, do McDonald's, né, cara, ficou só o Ronald. Ah, também? Comeu o lanche do Ronald? Não deu nisso. Papa Burger, a Bird. Aquele bicho roxo que eu não sabia o que ele era. É o Shake. Ah. Eu descobri depois que eu zoei o churrumino, mas eu zoei errado no post. Nossa, lá. É o Shake, mano. Pô, ele é roxo, caralho. Como é que. O Shake já saiu. Puta merda, não sei de mais nada. Então o Crust ganhou, cara. Crust ficou mais. É o mais simpático. É o único que se salva aqui dessa. Tem mais uns palhaços pra colocar aí, mas não vem ao caso. Agora o próximo embate. Esse aqui é o. Esse vai ser foda. A gente tem Mr. Bean com a Manopla do Infinito. O embate é pra saber quem pode impedir ele. Cara. É um Cavaleiro Negro. É difícil, cara. Esse é fudido, cara. Esse é fudido. Vamos começar com. Waste. É. Cara, uma sacola de lápis. Derruba na frente dele e vai ficar distraído um tempão. Caralho, joga umas varetas, né? Joga vareta. O Gariba, quem pode impedir o Mr. Bean com a Manopla Infinita? Uma velhinha descendo a escada num hotel. Ele não vai conseguir descer o hotel nunca e nunca vai descer pro térreo no hotel, então ele não vai conseguir fazer nada. Caralho. Godoka. Cara, eu acho que um peru pra ele temperar. Que ele vai enfiar a mão com a manopla do infinito dentro do peru. Vai perder a luva lá dentro. Perdeu a luva lá dentro. Vai enfiar a cabeça e vai morrer sufocado. Aí vai ser um peru com a manopla do infinito. Exatamente. Seguir. Pô, eu ia falar que esse é o episódio lá que ele ia pintar o apartamento dele no ano novo e fica a marca lá depois quando ele volta pra buscar os bagulho, mas eu vou quebrar o combo breaker e vou falar dos Cavaleiros de Ni, só porque eu quis falar de outra coisa mesmo. Os Cavaleiros que dizem Ni, quer dizer. Eu votaria no Máscara. Mas a conclusão que a gente chegou é a gente tá fudido, tá ligado? Essa é a conclusão. Sim. Então tá, esse era um duelo que todo mundo perdia, né? Sim, a vida perde nesse a caso. A vida perde. Mas o próximo sim, cara, tem que ter um vencedor, porque é o duelo de manetas. Nós temos Luke Skywalker, Jaime Lannister e o Rick do Walking Dead. E podia contra o Gohan do futuro lá, que é bosta, né, também, que não tem o braço. É. Que é mó merda mesmo. A gente pode resgatar o mandíbula de maneta também, da última. Tadinho. Mas ele é maneta, cara. Ele tem um. Oh, mas é tadinho do mandíbula. Aquele mandíbula tá muito errado, cara. O braço de metal dele tá machucando, cara. o He-Man, filho da puta, que tá. Então, começar pelo Godoka. Cara, eu não sei porquê, mas eu imaginei os três dando high five, velho. Né? Ai, toco. Cara, eu acho que o Rick ganha, velho. Primeiro, eu não li Game of Thrones. Segundo, porque o Luke Skywalker, na hora que cortou a mão dele, já cauterizou, então ele não perdeu sangue. Agora o Rick tava na porra do apocalipse zumbi, cara. Isso é muito recurso médico e o cara tá lá vivão com um toco na mão. Vivão com o toco na mão. Seguir. Pô, voto no Lannister. Porque o Rick é mó bosta, eu odeio o Rick. Eu odeio quem gosta de Walking Dead. Porra, Depois que o Glenn morreu na edição 100, acho que as pessoas já sabem disso, se não soubesse, fodeu. Não tem nada mesmo, só queria falar spoiler. Não, mas agora apareceu os zumbis que falam, mas na verdade são pessoas que estão traduzindo. Ah, é verdade. Whispers. Mas eu desculpa, depois eu vi que não era zumbi, desculpa. Tá legal com esse zumbi. Eu fiquei em choque, cara. Meu amigo falou, estão falando agora, cara, eu saí que nem eu vou colher na porra de serviço. Fudeu. Eu tenho que chegar lá, e saí correndo. Foi tipo comigo, pegaram e falaram assim, o Gui, na moral, tem a parte do Armagedon no spawn, você tem que ler. Eu, nossa, Armagedon. Que merda. Eu li, passei por isso, eu não tinha me tocado. Depois ele falou, não, você leu, aconteceu. Ah, foi essa bosta, Armagedon? Ah, tá. Foi isso. É, foi bem. Eu li 150 edições, foi. Não, ah, 120. Se fosse algo mais chocante, tipo, te matam, saca? Mas não. Nossa, é. Não é nada como Supremos 3, cara. Não é assim. Não, tem que ver assim, cara, se fosse num duelo de espadas, eu acho que o Jamie Lannister, ele tava treinando com a mão só, né, cara, não, com a outra mão. Não sei se ele tá bom ou não. No duelo de espadas. Não, pera. Você vai, pega um 3-8 e mata os dois, grande. O Luke era um Jedi, cara. Como é que ele vai tomar um tiro do 38 da porra do Rick? O Rick é uma bosta. Corta a bala ao meio. Mano, não, pera, primeira coisa. Quais foram as mãos que ele perderam? Quem perdeu a mão esquerda ou a mão direita? Qual que foi? Ah, eu sei que o Lannister perde a mão que ele usava a espada. É a direita, tá bom. Bueno, mano, não adiantou nada. Do Luke também é a direita. E acho que é do Rick também é a direita. Também é direita. Então todos perderam porque não podem mais bater punheta, é isso. Não. Eu tô ouvindo. Pô, merda, cara. Eles perderam a mão que usavam. Nossa, fodeu. Só fazer o um mortinho agora com a mão esquerda. Caralho, eles. Hã? Nada. Mas eu, sabe. Agora explica. Eu buguei. Você falou mortinho com a mão esquerda. Exatamente. Gente, é o novo, tem que pensar nisso. Cara, mas será que o Rick perdeu a mão que ele usava? Porque senão ele não ia conseguir mais atirar em ninguém, cara. Acertar aquela mira da porra. Mas ele já errava mesmo com as duas mãos, cara. Nada. Ele não conseguiu matar o Shane, por exemplo. Ele teve que matar o filho dele. Por quê? Não, mas aí ele tava brigando, era amigo e tal. Não, você dá essa desculpa. Você dá essa desculpa. Ele acerta de primeira, cara. Você que votou nele. Exato, você vai privilegiar. Eu tenho que advogar. Eu, como sou hater, eu vou falar o contrário, é óbvio. Eu tenho que advogar a favor do personagem que eu botei, porra. Tá certo. Digita Rick Walking Dead pra procurar que mão que ele perdeu, só aparece o filho da puta da série. Eu não quero a série, porra. Digita em inglês, hand off Rick. Beleza. Foi a direita. Dois tiros. Foi a direita, acabei foi de ver. Foi a direita, cara. Tem que ser o Lannister, cara. O Rick ele já perde porque ele perdeu a mão e cortou a barba. Ô, tô tristinho aqui em Zwift. Tocou num ponto que não era pra ser tocado. E o Lannister, ele usou a mão dele como um colar freestyle, cara. Mas ele tomou banho com uma mulher horrorosa e não comeu ela. Lendário, né? A mulher horrorosa é aquela grandona lá? É. Alguém aqui iria? Questionamento rápido. Na da série, sim, né? Como é descrita nos livros, de forma nenhuma. Ah, então. É porque na série eu achei ela bonita, cara. Sim, mas tem fotinho dela pelada na resto da série. Tá, cara. E é ruim, não dá pra enganar. A mina tem um corpo de homem, né? É foda, velho. Cadê? Eu tô procurando foto, não tô achando. Nossa, é que eu não lembro nem o nome da desgraçada. Então, qual que é o nome? É Brienne. Sabe, por conta da Game of Thrones, que às vezes aparece ilustra, então... É uma foto meio artística dela lá. Aqui, ó, puta que pariu, cara, feio. Ah, é uma que tá de pé? Eita. Isso, porra. De mão dada com uma louca que, sei lá, bate no joelho dela. Ah, velho, dá pra ir, velho, dá pra dar aquela conferida. Não. Sou mais o Glenn. É, mas penso que no livro ela é escrita de forma muito, muito pior, cara. Eu tô tentando ver se eu acho uma ilustra dela aqui, mas não tem. Essa de rosto tá até melhor, de rosto até que tá legal, cara. Tem uma fotinho dela maquiada. Pô, tem uma doideira aqui, cara, olha, tem uma que é na sinistragem já. Esse aqui é no nível post que o Gariba vai fazer mais 18, ó. Deve estar com a resolução de Caralho. É a mesma? Nossa, não sei se é a mesma, mas tava aqui na pesquisa, né? Então tá bom. Ó, eu achei uma aqui que é da hora, ó. Vou dar um ligue. Mandei uma aí que ela tá simpática. Mandei uma legal aí, ó. Legal, essa aí tá certa que vai, hein? Essa versão dá. Tranquilo. Dá, dá. Ou se dá. Então vamos seguir aqui, Gariba. Vejamos aqui, ó. Por eliminação, eu vou eliminar o Luke e o Jaime, porque eu não voto em quem? Em quem Jaime transa com ele. Jaime é carteiro. Jaime. Eu não voto em quem transa com a irmã e que tem filho com a irmã e o filho é um psicopata. É, foi um mal dois, para... realmente os dois dançam nessa categoria. Puta merda, pior que é verdade. Os dois perdem. Então. Caraca. Então eu voto no Rick, que é o pai do ano. O melhor pai que se pode ter. Pai do ano. Um exemplo. Vai meu voto. Caralho, passou essa porra. Deixa eu ver aqui. Que errado isso, eu não posso falar. Não pode falar, isso aí morre aqui, cara. Caralho, posso falar que estamos falando. Não, cara. Porra, empatou o Rick e o Jaime Lannister, cara. Então eu vou ser obrigado a votar no Jaime Lannister mesmo, não gostando dele. Mas porque é porque é melhor que o Rick, né? Nossa, o Rick virou um filho da puta, ele virou o vilão da porra da série, tá ligado? Então eu não gosto dele. E é um cuzão. Próximo embate! Corta, temos aqui. Acorda, menina! Temos aqui Zohan versus John Wick. O John Wick, que pra quem não sabe é o Keanu Reeves, né? Naquele filme foda que bate em todo mundo. Ele foi pago pra derrubar o Zohan. E o Zohan só quer cortar o cabelo do John Wick. Ah, eu sei quem é. Agora que eu pesquisei aqui no Google, eu vi a imagem. Ah, eu não sabia quem era esse bosta. O que? Quem que não sabia? O John Wick, cara. Ah, tá. O Vini falou antes de cair. Você acha que eu preciso atenção? É, provavelmente não, né? Ah, então começando a conseguir. Porra, eu acabei de descobrir, ele vai falar pra eu votar, velho. Mas eu voto no... Mas eu voto no Zohan, porque o Zohan é amor, né, cara? O Adam Sandler, né, cara? Exatamente. Disco. Ele faz balãozinho com gato, né, cara? Nesse... Cara, ele é muito gay, velho. Tá louco. É muito bizarro, cara. Zohan, velho. A melhor coisa do Zohan é o John Turturro dando soco em carne, dele bater um soco numa vaca pro Donato, tá ligado? Eu nem vi a porra do filme inteiro, eu achei ele muito chato, cara. É muito ruim. Então, um voto pra Zohan. Zeist. Ah, eu vou votar no... No Zohan. Mas é porque eu não assisti o outro filme. Pô, cara. Justo, Zeist, bem justo. Bom... Vocês são bosta, cara. Eu tô cara. Fugindo, então, porque eu não assisti nenhum nessa porra. Filmaço com o Keanu Reeves, cara. Keanu Reeves. Não é também filmaço, né? Pagando de brucutu, cara. Não, é bom o filme, cara. Tu olha aquele bosta lá, tipo, aquela cara de merda dele, assim. Pô, esse cara não vai fazer nada. Ele sai e quebra as pernas de todo mundo. Pô, bagulho mó barato. Então, Gariba. Seu voto. Veja, putz. É John Wick, interpretado por Keanu Reeves. Eu não voto nele porque ele é sozinho na vida. Sempre tá lá, sentado no banquinho, com um olhar cabisbaixo, de gente depressiva. Ele passa a vida toda o dia inteiro, né? Assim, inclusive na gravação. Quando ele não tá gravando o filme, ele tá sentado num banco com a cara de merda. Isso. Apesar dele colaborar pra sociedade, usar o sistema público de transporte americano e viver nos metrôs por lá. Mas mesmo assim não vale. E também o Zohan te leva pro lado positivo, porque deve ter o Rob Schneider no filme, né? Então há sempre esse... Cara, não lembro. porra, cara, acho que tem grande chance. Eu acho que tem. Eu acho que tem, cara. É, sempre poucas vezes vai se fuder com o papo. Nossa, Zwist, que terrível. Não. Que é muito filho da puta. Eu ia colocar, eu não coloquei porque tem gente, né, conhecida no meu Skype sem ser vocês. Imagina que bonito, né, cara? Ou tem o Rob Schneider sim no Zohan, cara. Nadoka. Cara, eu voto no Zohan, porque o Zohan usa Rider. Vou passar uma foto pra vocês, mostrando que ele usa Rider. Ah, é mesmo, tá aqui o Rob Schneider no Zohan, cara. É, o Rob Schneider. Porra, ele ficou com a cara mesmo de indiano, sei lá que porra. Sim, é essa. Ele ficou meio corado assim, tal. Tá, caralho, ele tá com muita cara. Tá bem da hora, né? Também, é fazer um vídeo obra Rob Schneider, cara. Agora a gente faz. Não, é. Ele usa o Rider mesmo. Ele usa Rider, cara. Porra, eu tenho uma ele trata bem as clientes aí. Ele trata. Que nojo, mano. Ele come tudo quanto é velho, velho. Cara, eu tenho uma sandália dessas aqui, cara. Eu uso no calor. Parece aquelas Gok, aquelas que é feita de pneu, que é horrível, tá ligado? Eu tenho horrível, corta tudo o peito do pé, cara. Puta, eu não sei, eu sei que é feio, parece chinelo de tiozão. Isso já pra mim já é terrível. É, então tá, cara, Zohan ganhou do Keanu Reeves, olha só. Olha só que coisa. O GIF deles montando a arma, cara, que bagulho bizarro. Cara, esse filme todo é doentio. Eu lembro que o começo dele era muito chato, cara, era muito chato, eu não consegui assistir. Na praia, cara, legal. Na praia e tal, ele vem fazendo um balão. Cara, se eu disser pra vocês que eu tenho esse filme, vocês não vão acreditar. Eu acredito. Em DVD pirata ainda. Não, que bom que pirata. Que bom, pelo menos, que é o pirata. Qual foi o filme que você falou que você comprou em DVD pirata também e gastou seu dinheiro? Caralho, foi velho. Foi do podcast do. Porra, foi do Ed Murphy, cara. Foi do Ed Murphy, foi o Norbit. Norbit. Isso, é verdade. Cara, nossa. Pior, esse aqui eu não comprei, velho. Esse eu copiei da locadora, velho. Pô, mas isso aqui é melhor que Norbit, pelo menos, cara. É. Quer dizer, há controvérsias, né? Vamos pro próximo embate. Temos aqui, de um lado, esse aqui é o embate de Cartoon. Temos Apenas um Show versus Hora da Aventura. Eu já vou dizendo que meu voto é pra Apenas um Show. Foda-se as regras. É que, velho, isso aqui tinha que ter algum tipo de regra, porque é meio difícil, sei lá. Eu não sei. Eu voto tipo, na seria, sei lá, Mordecai e Rigby contra o. Não, provavelmente tinha. Jake na. Provavelmente ia ter lá um bagulho muito doido, assim, sei lá. É, porque não apenas o show, provavelmente ia abrir algum portal, alguma coisa, e ia acontecer alguma merda. Extradimensional, tá ligado? Como acontece em qualquer episódio que tu acha. Em todos. Eu acho que o episódio tá indo muito bem até o final, sem acontecer nada de estranho daqui a pouco. Vamos lá então, começar pelo Zwist, que manja dele. Ah, cara, vou apenas um show realmente, cara. A única razão que eu consigo pensar é. Cara, só pela trilha do Apenas um Show já é um pop garantido. É muito oitentista, cara. Sim. E Hora da Aventura geralmente tem mania de cantar as próprias músicas, né, cara? É, eu acho que pode. Eu acho do caralho também. Eu não gosto. Gariba! Eu não voto em ninguém porque eu nunca achei nenhuma dessas porra, então vai, escolhe, sei lá. Escolhe um. Hora de Aventura, vai. Demorou. Godoka. Cara, eu voto no Hora da Aventura porque eu não assisti apenas o show e por causa de Bacon Pank. Cara, Bacon Pank, quem quiser. Isso é incrível, mano. Vocês são muito bosta, cara. Ah, não, cara, o Hora da Aventura é foda. Não, apenas o show é mais foda. Vai seguir. Eu voto no Hora da Aventura também porque eu assisti muito pouco de Apenas um Show. Mas o que eu assisti eu gostei mais do que a Hora da Aventura. Mas como eu assisti mais. Ah, foda-se, eu volto na Hora da Aventura. Então. De 3-2, Hora da Aventura ganha. Mas como o Evandro tá anunciando, apenas um show ganha. Mas abriu um portal. Abriu um portal. Né? Abriu um portal na votação. Na arena e sugou a Hora da Aventura pro limbo lá onde sempre eles vão parar no apenas um show e eles estão lá até agora. Vamos pro próximo embate. Esse aqui, cara, esse aqui deve ser o... Qual é o melhor buscador da internet? Temos... O Bidu. Temos Baidu. Acabei de consertar. Não, agora é o Bidu, cara. O Bing, o Ask e o Yahoo. Qual é o melhor buscador que fode com a tua máquina enquanto você pesquisa? Pergunta pro Edson, o Edson tá ligado. Conversar com o Godoka mesmo. Caralho, vocês querem reviver meu trauma tão cedo? Eu já tô sentado em posição fetal aqui, cara. Baidu ponto não é vírus. Cara, eu... Baidu, eu acho que é a única coisa que eu conheço que você instala e quando você vai fazer ponto de restauração, ele não obedece ponto de restauração. Eu tava aqui o tempo todo, você não vai se livrar de mim, filha da puta. Cara, Baidu é um antivírus que. Como é que não tem. O antivírus dele. Tu não tem credibilidade nenhuma, né, cara? Porque, porra, é um antivírus que se instala sem te pedir. Exato. Que credibilidade que eu tenho nessa porra, né, mano? É como a gente tá falando. Pra ele falar que ele tá funcionando, ele já traz uns vírus pra falar aqui. Né? Sim, mostrar serviço. Mostrar serviço, já vem com os vírus juntos. Você tá vendo esse vírus? Eu coloquei, mas eu tô tirando, tá ligado? E aí, eu voto no Bing, cara. Apesar do meu posto nascimento do Baidu, eu voto no Bing porque o Bing trouxe mais gente pro Super Amish do que. É verdade, Baidu. Cara. Pior que é verdade mesmo. caralho, vamos continuar aqui então. Vou seguir essa linha. Seguir! Cara, eu voto no Bidu. Bidu! Porque a chance dele rastrear alguma pessoa através do faro é muito maior e chegar no resultado certo, tá ligado? Mas só um dado curioso aqui, eu escrevo Bidu na pesquisa de imagens e o Google me sugere o logo do Baidu. Caramba. Ah, viu só? Faz muito sentido isso. Pelo menos ele não sugeriu a cabeça do MC Brinquedo. Se eu clicar no logo do Baidu, tô ligado que eu já pego o vírus. É melhor eu tomar cuidado. Exato. Cara, tu ter visualizado já é um perigo. Já é um risco, cara. Então fodeu, vou ter que formatar minha máquina aqui agora. Vou ter que comprar outro HD, cara. Porque esse aqui já era. Ah, cara, vou na nostalgia, né, cara? O Yahoo. Porra, cara. Cadê, né, cara? O cadê, cara? Quando era cadê ainda, não era o... Pô, achava não era o Yahoo, cara. Era... Altas putaria no cadê. Altos PowerPoint com GIF. Cara, hoje em dia eu acho que o cadê é mais fácil buscar putaria nele que no Google, velho. Altos GIFs 2 frame, tá ligado? Exato. Eu estou digitando cadê no Google pra ir no cadê. Tô se inseptando aqui. É muito difícil digitar cadê.com. Não, cara, é porque já tem no favoritos o coisa, cadê o Google. Tá? E Gariba? Eu volto no Yahoo pela nostalgia pelo cadê, porque foi graças a ele que eu não fiz nada porque eu não mexia na internet na época. Cadê morreu, gente? Porra, não acredito, é sério. Cadê morreu? Cadê virou Yahoo Search agora. Virou Yahoo, ele é o Yahoo. Ah, velho. Então o meu voto continua pelo memorial. Memorial. É o homenagem póstuma, né? Então o Cadê ganhou e o Ask não ganhou nenhum voto porque que é muito ruim. Quem conhece? Tem a porra da barrinha, filha da puta lá. Ele se infiltra na porra lá dos navegadores e fica achando. Cara, como eu pego isso, cara? Tem que desabafar, puta que pariu, velho. O pessoal não se toca que não tá pesquisando no Google, cara. Ai, velho. Eu coloquei agora... aqui no Google do AFC e não tá dando certo. ele pega e coloca lá Mercado Livre, aí o Ask sugere, você quer baixar mercadolivre.exe? Quero. Que prático. Cara, agora tem os navegadores, velho, que eles são igual ao Google Chrome, cara. Exatamente. Tu acha? Só que a tela inicial não é, cara. Tu vê ali que o bagulho é outro, cara. É um Google falso. Aí eu entro no. Eu entro nas propriedades dele e disse, tá estranho isso aqui. Aí eu olho ali, Sparks Browser, eu disse, caralho. Caralho. O que essa pessoa tá fazendo? Tu tem três ícones do Chrome na tua tela de trabalho. Cada um é um browser diferente. Um browser falso diferente. Aí tu vai olhar o Chrome e não tá mais instalado na máquina da pessoa. É muita merda, cara. Então o KD ganhou. Vamos pro próximo embate. Aquele dia foi louco, cara. Ó, digitei Lisa Ann no KD, ó. Já veio com GIF. Olha aí. Olha só. Esse aí pode ir pro post, hein. Acho que não pode. É machismo, cara. Ah, é machismo, não pode. As fotos do podre. O Gabriel vai ficar bolado aqui, gente. Machismo. Não pode postar a foto da Elisa Ann. Aí vai vir o Vini, vai fazer um textão de 3 metros pra falar alguma coisa que ninguém leu, tá ligado? Ninguém vai ler, né, cara? Exato. Então, próximo bate. Temos aqui o duelo dos gelados aqui, tem o Sub-Zero versus Yoga. Já pôr contra o Rei Frio também, né, cara? O Rei Gelado. Pra ver quem come a Elva. E o Coração Gelado também tem. Quem é o Coração Gelado? Do Ursinho Carinhoso. É do Ursinho Carinhoso. Cara, como é que eu ia lembrar disso? Deixa eu começar aqui. Cabeça, cara, mas se é só o Sub-Zero contra o Yoga. Cara, não posso falar que o Yoga é meio afrescalhado porque é machismo. Então. É homofobia, sei lá. É homofobia. Mas mesmo assim, então eu fico com o Sub-Zero, né, cara? Vou voltar no Sub-Zero. Escolhi o Sub-Zero. Olha, cara! Cariba! O Yoga não tem música do Mantena JP. Mas o Yoga dá aquele poder lá com aquele poder dado. O poder do Kuruchan. É frio extremo lá. É, cara, Carla Pérez do tempo que ela era o Yoga. Nossa, cara, que poder. Pô, mudou meu voto agora, hein? Eu voto no Yoga porque a Carla Pérez gosta dele e faz homenagem antes do Yoga aparecer na televisão brasileira, viu? A Carla Pérez dá o trovão Aurora lá, né, cara? Pode diamante, execução, pode diamante. Aurora, não lembro, galera. Pô, pode diamante. Execução Aurora, sei lá. Execução Aurora. Cara, não, Gaíba. Acho que Cavaleiro do Zodíaco é de 94, cara. E El-chan. É antes do El-chan. Antes do El-chan. Antes do El-chan, cara. Não, mas aquela foto era quando eles não eram conhecidos, não. É de 92. Nossa, o Garibo sabe até o ano. Escrito? Caralho, cara. Caralho, Garibo. É na época em que o Altiano... É, tanto que ela tava bem barangona ali naquela foto. É, nunca antes, foi grandes coisas, né, cara? Porra. Ah, depois deu uma melhoradinha. Assim, vocês têm que ser justos também, amigos. Godoka! Cara, eu voto no Sub-Zero, porque... Sub-Zero nunca foi encoxado pelo Scorpion, mas ele tava geladinho. Imagina! Sub-Zero sendo encoxado pelo Scorpion no Outworld. Get over here! Botar os dois de coxinha, que ele diz o Gariba. De coxinha. Give me a hug. Eu voto no Yoga, porque... porque eu não vou votar no Sub-Zero nem fudendo. Mortal Kombat Funk inferior nunca passará, cara. Desculpa. Ali houve um empate agora. Mas detalhe, depois... porque eu nem lembrava que era o Yoga, só queria não votar no Sub-Zero, tá ligado? Ah, toma, vai. Houve um empate, mas depois dessa foto da Carla Pérez de diamante. Eu sou obrigado a votar no Yoga. Ela não tá com uma cara de pedreiro, velho. Ela não tem uma cara de mulher. Que isso, velho. Ela tá dizendo Chan. Isso é antes da época do Chan, era a Companhia do Pagode. Não, Gera Samba. Gera Samba. Ah, é. Opa, Gera Samba, Gera Samba, Gera Samba. Gera Samba é aquele do samba lá no disco, não, é? Um pouquinho da garrafa, Yoga ganhou esse embate. Parabéns, Yoga. Seus filhos da puta. Mais uma prova de Mortal Kombat, não tem nada. Ah, se fuder. Rank inferior. Braço quero ver de... agora, quero ver agora que saiu 10, vocês falarem. Vou continuar falando, que eu não vou jogar. Dublado pela Peach. Dublado pela Peach. Não, dublado não, porra. Vamos lá, galera. O próximo embate. Agora. Bate dos emborrachados. Temos Senhor Fantástico e Pateto. Temos o Homem Borracha e o Monkey D. Luffy do One Piece. Quem ganha essa porra aqui? Começar pelo Gariba. Vejamos, eu não voto no Luffy porque ele é um cara muito esquisito. Ó, quem ele tá falando, né? Ele não quer competição. Não quero competição. Não, mano, ele é esquisito pra caralho, sei lá, tipo... Ah, não vou ficar prolongando muito os meus votos aqui. Vejamos, eu não voto no Senhor Fantástico porque ele é cornão. Um dos mais cornos da... Caí? Eu tô aqui. Tá aqui, tá. Estamos só prestando atenção. Caralho, vocês estão prestando atenção no que eu tô falando? Que lag. Então, fica o Lisa aí no KD, cara. Pô, é porque o Vini nem o Flammer estão no podcast, tá ligado? Não tem interrupção. É. Então bota o nome Borracha aqui, eu nem sei. É da DC esse cara, né? É. O site tá poderoso DC, isso aí. Não mais que o Batman com preparo. É isso, eu voto nele. Beijo. Tá bom. Godoka, tchau, galera. Godoka. Cara, Homem Borracha, porque Homem Borracha é foda. Seguir. Luffy. Porque eu não gosto dos outros. Eu nem sabia que o Homem Borracha existia, cara. Até 2 minutos antes de começar o podcast, né? Exato. Mas colocar ele na foto. Não, mas esse é o do Oclinhos maneiro lá, não é? É. Puta, ele tem um óculos muito maneiro, tem uma cara muito marotão, cara. Mas eu voto no... Cara, ele era ladrão, velho, antes de ser super-herói. E no Batman, Brave and Bold é uma desgraça, porque ele vai fazer missão junto com o Batman, ele quer levar os... É dinheiro, ouro. Tem que levar pro próprio, cara. Aham. Achei a foto aqui do Didi de Homem Borracha. Ele fica assediando a Olivia Palito, cara. Caralho. Ele fica falando. Cara, e é o. Caralho, olha essa imagem, mano. Olha essa imagem. O Popeye é o. É o Orlando Drummond, que dubla o Popeye, cara. Tu pirou. Ele é o próprio que dubla, cara. Eu não lembrava disso, cara. Não lembrava disso. Que da hora, mano. Que da hora. Só que eu lembro do episódio que ele vai falando com ele e a mãozinha dele vai indo por trás lá, esticando até o ombro da Olivia lá, que é. Esqueci o nome dessa aí também. A Becker comigo. É. Ai, cara. Então, pera aí, eu segui e votou. Deixa eu só apresentar aqui antes. Estamos aqui agora também. Flammer! Opa, pera aí, vou ligar o microfone de $1 milhão. Só um segundo. Nossa, sério. Devia por favor. Ter ligado antes de falar, né? Ajeitando o quarto, calma aí. Calma aí, antes de você ligar o microfone novo, repete a seguinte frase: pamonha, pamonha, pamonha de Piracicaba. Pamonha, pamonha, pamonha de Piracicaba. Tá perfeito, cara. Hoje a pamonha é boa. Obrigado pela vírgula sonora, mano. Ai, pamonha. Vai, vou até marcar o tempo, tá ligado? Gariba, tuberculoso, muta esta porra pra tossir. Tá, continuando aqui, cara. Então, o Segui votou no Luffy, né? Então tá. Gente. O Homem Borracha, né, cara? Pelo menos não é corno. Sabia. E pega alguém. Já tava e mais do que isso, ele se transformou uma vez no uniforme da Grande Barda. Esse cara sabe viver. Tá bom, respeitei agora. Mas eu continuo votando no Luffy, porque eu gosto de Luffy. Porque o Luffy não dá moral. Pra vida, basicamente. Pra vida, pelo menos eu dou risada aqui. Vamos para o próximo embate agora, então. O Homem Borracha. Desceneco aí, né, cara? Desceneco botando. Mais o Gariba, né, cara? Dá uma merda mesmo. Vamos pro próximo embate, então. Agora temos o duelo dos Mago Viado. Temos Gandalf e Dumbledore. Quem é Mago Viado? Sei lá, cara, porque o Dumbledore é viado. Porque um é viado na ficção e o outro na vida real. É verdade, mano, nem lembrado disso. Sério? Quem é viado na ficção e na vida real? O Dumbledore na ficção. E o Ian McKellen, ele é viado? Fica. Nossa. Viadaço. Nossa, sabe com o que ele tá namorando, gente? Ele namora um cara. Card. Ei, né, cara? Ele namora o Bruno Henrique. Professor Xavier. Bruno Henrique. O professor Xavier, que errado, cara. Que merda. Vamos começar com... Eu não sei se... O Dumbledore tá namorando as minhocas, né? Que morreu essa semana. Ah, que morreu. Os dois morreram, né, cara? Os dois Dumbledore. Os dois estão... Caralho! Os dois Dumbledore. Os dois Dumbledore. E o McKellen tá vivo. Vocês não sacaram, não? Voldemort mostrando serviço, né, cara? Mostrando serviço, né, cara? Pelo menos isso. Cara, Voldemort é o pior vilão do mundo, né, cara? Por que o cara não pegou ele não pega um 38 e vai lá e dá um tiro na cabeça do Harry Potter, né, cara? Você é idiota, né, cara? Altas tramas, altas tramóia e nunca dá certo. E ele ainda espera ele terminar o ano letivo, tá ligado? Puta, velho, eu não sei porque eu dormi no filme e eu não terminei. Vamos lá! Então vamos voltar pra batalha. Godoka! Cara, eu voto o Gandalf porque o Gandalf é foda e eu odeio o Harry Potter. Eu já falei que eu odeio o Harry Potter. 300. Gandalf é picareta, né, cara? Pô, mas tem que levar em consideração. São magos de verdade ou são iguais do Harry Potter? Exato, ele tomou o Turn Down for Watch, né, cara? Isso aí. O Dumbledore, pelo menos, o cara já viu fazer magia. É isso, cara. O Gandalf, ele tretou com o Balrog, velho. Ele só passa pra isso, senão, cara. Levou ele pra bala. Mas voltou. Só que também tem o Dumbledore, tem aquela magia que ele faz esconder a varinha, né? É. Errado aqui. O Gandalf também, cara. Não, o Ian McKellen, o Gandalf não, cara. É, aí você tá confundindo o personagem com o ator. Segui, seu voto. Ah, eu voto no Gandalf, cara. Não tem por que votar no Dumbledore. É isso. Cara, eu volto no Gandalf, cara. Ele, primeiro que ele lava mais branco. E... E aí é isso, cara. E quando ele vai andar com alguém pequeno, pelo menos são os batidos são adultos, na verdade. Não um monte de criancinha. Pelo menos é consensual, tá ligado? Ele tomou um Turn Down for Watch e ele nem ficou abalado, cara. Ele continua na aventura. Ficou, cara, naquele vídeo. Não, ele fica abalado, mas ele continua e termina. Eu não sei como termina porque eu não vi o terceiro filme, mas ele termina. É, se ele tá vivo no Senhor dos Anéis, né? Então... Ah, vá, velho. Quer dizer que termina, né? É igual o Vini, que tem que ficar explicando piada pra ele, tá ligado? Isso aí, tá no saco. Cara, eu achei o melhor cosplay do mundo, velho. Desculpa aí ter um desse jeito. Dá uma olhada nisso. O cara parece um Bolsonaro, velho. Parece aquele irmão piologo lá, ó. Ricardo piologo. Caralho, velho, olha só. O filho da puta botou um enchimento, ele botou umas meia calça, velho. Ele parece que tá com as meia calça, né, mano? O pé dele, velho, tá maior que o outro ali. É verdade. O pé tão grande, parece que tá com homem. Caralho. É, mas ele tá com o negócio sem dedo, cara. O homem eu acho que não tem dedo no pé, cara. Não tem dedo? Não. Não. Que bosta de personagem, velho. Ganhou outra batalha. O Flammer não conseguiu achar teu microfone ainda, o bom ainda. Era. É, batalha surpresa. Microfone de 1 milhão contra o microfone do Silvio Santos. É. Gariba, qual é teu voto? Gandalf ou Dumbledore? Ó, vejamos. O Gandalf tem pontos positivos. Ele é um cara que aceita muitas mudanças no decorrer do terceiro livro. Não, do segundo. Do segundo. Não, perdão. Não, perdão, Amazonas, né? Não, isso não, cara. Deixa eu continuar, ele mudou de shampoo, usou shampoo mais daorinha, depois ele começou a usar Venus Poder O2, deu uma lavada na roupa, ficou bacana. O Dumbledore, ele é mais filha da puta, né? O cara começou a cuidar lá da criancinha, mas preparou a criança pro abate no futuro, porque sabia que ele tava. Eu acho que os dois são grandes filha da puta, assim, tá ligado? Porque o Gandalf sempre foge, né? Tipo, ele sempre tá deixa cuzão, os caras sozinhos, tá longe, né, cara? Oh, eu vou ali na esquina ali buscar um cigarro e já volto aí pra ajudar vocês. Ali os caras se fogem e as ganham, assim, mano. De vez em quando ele aparece pra ajudar, mano. Às vezes ele deixa os caras se fogem sozinho. O Dumbledore também é um cuzão, tá ligado? Ele sabia que o Harry Potter tinha que morrer e deixou que o Guri descobrisse isso sozinho, tá ligado? Então. É fora que ele tira da. Como é que é a guria lá? A Hermione, ele tira o aparelho dela que faz viajar no tempo, cara. Que tipo, ela podia desfazer tudo, tá ligado? Tudo tá ligado, pois ela podia desfazer. Exatamente. Ele tira dela, cara. Filha da puta tinha um negócio pra voltar no tempo. Por que ele não voltou antes e matou o Voldemort? Deu, cara. Ia lá com o 3-8ão lá, ia lá com. Por quê? Porque. Cara, de volta ele podia chamar o Exterminador, cara. Chegava o Terminator! Ele chama o Schwarzenegger. Voldemort! Lá, o quê? Você tinha falando meu nome? Não, mata os pais do Voldemort, cara. Não, esse lá, ele não dá XP. Se ele tretar várias vezes, ele ganha mais XP em cada luta. Ele podia ter chamado o T-800 e matado os pais do Voldemort, cara. Ia ser muito mais live. Porra, então eu voto no Dumbledore, porque ele é realmente bem mais filha da puta. Tiago Potter, come with me if you want to live. Eita, Potter, puta cook down. Não. Lamer, faz, dá teu voto aí. Cocaína. Eu vou votar no Dumbledore, porque ele é o Dumbledore boladão que puxa o bonde do anel. É, e o. Cara, o Dumbledore puxa o bonde do anel. Oh, caraca, Gandalf. Pera, o Dumbledore. Gandalf! O Dumbledore puxa o bonde do anal, né? Você tá. Aí, é o que eu ia fazer. Porra, roubou uma piada, viado! É o horário de verão, é o horário de verão. Caralho! Tá, então o Gandalf venceu essa. Gandalf. Caralho. Chupa Mortal Kombat. Chupa. Tomar o seu cu. Mas que eu me esqueço. O próximo embate do embate dos Mandril. Temos Rafik versus Babão. Babão do. Qual é o nome do desenho mesmo? Eu sou o Máximo. Eu sou o Máximo. Tanto o Rafik lá, que é aquele que levanta o Rei Leão e caga a cara dele de tinta. Começando com. Gariba. Mano, eu voto no Rafik porque ele tem o. O cosplay mais sensacional que. Nossa, aquele cosplay. O gato. O gato me mata, por favor. Caralho, não tem como não votar nele. Meu voto é pra ele. Foi fácil, foi muito fácil. Lover. Puxa outro rapidinho aí que eu tô procurando um negócio. Você quer ver? Olha outra pessoa, né? Exatamente. É, puxa outro, cara. Eu voto no Rafik, porque o Rafik é muito de puta, cara. Ele claramente usa drogas, velho, durante o desenho inteiro do Rei. Mano, e o Babão? Você já viu como o Babão, cara? O Babão nasceu retardado. Mano, o Rafik não, cara. O Babão, além de bater na trave, o Babão cheira uns bagulho, cara. Uns cocaína. Ele cheira a bunda. Também. Você acha que ele guarda aquela voz? Mano, cara, o Babão não é nada na vida. O Rafik é a porra do sacerdote, velho. Ou seja, ele passa todo mundo. Ele é o quê? O astronauta. Ah, não, cara, isso não conta. Por que o Rafik é filha da puta? Não entendi. O que ele fez? Porra. O Rafik. Não sei. O Rafik se teletransportava, não. Ele sempre sumia, aparecia nos lugares. Tipo o mordomo do. Da Rush do Feliz. Tipo isso. Você fala que eu acho esses babuínos da cara azul, eu acho foda, cara. Segui. Eu voto no Babão, porque eu adoro a voz dele, cara. É muito da hora o jeito que ele fala, em português. É o Guilherme Briggs. É o Guilherme Briggs. Pode crer. O melhor dublagem do Guilherme Briggs pra mim é o Babão, cara. Incrível. Depois eu fui cavar. É verdade. É muito bom, é muito bom mesmo. É, eu voto no Babão, cara. Eu, tipo, eu vejo ele levantando lá o leãozinho e derrubando, tá ligado? Aí passou o bicho aqui, ó. Aí o Gui. Então, Flammer, último voto pra empatar. Eu não consegui achar a droga do vídeo. Mas tem um... foda-se, cara. É pra... Eu vou falar. É o... Sabe aquela parte do batismo do sim, Simba? Sim. Que ele quebra ele quebra uma cuia, aí meleca a cara do Simba, né? Isso. Aí tem um Vini, desses Viniscopes, sabe? Que é um negãozinho assim assistindo o Rei Leão versus a cena, né? Faz. Aí pega uma manga, esfrega o dedo e passa na cabeça do cachorro dele, assim, o cachorro tentando sair, sabe? Era muita viagem. Tadinho. Aí eu queria botar meu voto pro Rafik por causa disso. Cara, quem tem gato aí, quem nunca pegou um gato e ergueu acima da cabeça, velho. Não viveu. Eu faço isso com frequência. Ele faz todo dia, tá ligado? Gato, vem cá. Só quero dizer que eu digitei Elisaiana aqui no KD, AK, Yahoo, e mesmo com o safe shirt desativado, ele não mostrou as imagens. Não. Vai, bota um XXX que foi vida, amor. Ah, não, mas eu quero um. Eu quero um. O da Ava Divine apareceu, viu? Bota Excel, apresentação do Excel, cara. PowerPoint, exatamente. PPT. Vamos para a próxima batalha agora. Vamos terminar logo, isso aqui vai ficar curto demais. Vamos lá, próximo. Ash Williams versus Duke Nukem. Isso aqui é batalha para ver quem tem mais frases de efeito. Got balls of steel. Balls of steel, the game, baby. This is my boomstick. ficou muito parecido. Isso aqui é meu pau de fogo. Puta, eu nunca vi dublado. Ah, cara, eu nunca vi dublado. Isso aqui é meu pau de fogo. Mas é isso, filho. Ah, o Duke Nukem, né, cara? Por mais que o Ash tenha sido original em algumas palavras, cara, faz. O Duke Nukem, ele é um de nós, cara. Ele é um cara que assiste filme pra caralho, pra poder ficar fazendo citação, cara, enquanto mata o cara. Tadinho do cachorro. Coitado, mano. É genial isso. Coitado, velho. Então, os aí que estão fazendo Nukem, vamos pro Gariba. Eu voto no Duke Nukem também, porque não vou votar no nome de um cara que tem o nome do protagonista da franquia anterior. Não, peraí. O cara da franquia... O cara chama Pokémon Williams, é isso? Pokémon Williams, o cara com o nome de Nego Bosta. Pokémon Williams! Interior é do... que tem o nome do Ash, cara. Ash é mais velho que Pokémon. É, cara. Isso. Tá maluco? Ele tá com uma cara de especial nessa fotinha aí, velho, tadinho. Ele tem cara de especial, velho. Cara. Eu tenho um queixão pra cima, pra frente, assim, cara. Já viu a cara dele encerrando... Parece que foi deviado pelo Dean Adams, cara. já viu a cara dele encerrando o próprio braço, velho? Né? Não, eu não lembro, mano. Essa aqui, eu não lembro direito, mano. Essa aqui, ó. Vi essa. Não, essa é do terceiro também, ó. Rio. Ah, não, essa aí eu acho que é a hora que ele bebe. Bebe o água fervente pra matar o clone dele que entrou pela garganta. Isso não é foda. Porra, parei em quem? Ah, Flammer. Porra, eu não sei, velho. Acho que eu vou botar no Ash, tem um Serra Elétrica no braço. Né? É isso, remete muitos anos 90. Nunca tá desarmado, velho. Pra bater punheta tá de complicado, mas. Godoka! Cara, eu voto no Ash, cara. O Ash fez muito mais parte da minha infância do que o. Qual o Ash, né? O Ash que vale, não daquela bosta. O Ash que vale Pokémon. Daquele Tenga Egg elétrico. Da senha de animal. Ah, toma no cu, cabrão. Faz os outros chorar no cinema. Não, só os viados choram no cinema. Tô começando a achar que foi o Edson que escreveu aquele post, aquela comentário vingança lá no post do Gariba, cara. Era do. Não, não, tá boa. Não, gente, Pokémon é ruim, o desenho é horrível. Não é, é bem tão. Eu sei o jogo. O jogo deve ser legal, mas o desenho é nojento. O desenho é horroroso. Não é, o desenho é bom. Muito bom. Além do tempo. Até eu que não vi o desenho. Prefiro. Na minha cronologia é Monster Rancher. Nossa, Monster Rancher não muito. Monster Rancher é melhor do que Pokémon, que é muito melhor que Digimon. Falou o cara que gosta de Metabots também, então vai. Metabots era massa. Não, pera. Mais força! Pera. Monster Ranch tá empatado. Tá, peraí, então, só um pouquinho. Segui, Ash ou Duke Nukem? Ah, Duke Nukem. É, vamos rápido. Ah, então Duke Nukem ganhou, e agora qual o melhor? Pokémon Digimon, Metabots. Monster Ranch. Monster Ranch, cara, certeza. Não, Fly. Não, tem que. Não tem monstro, cara. Não, não tem monstro, cara. Tem sim, na ilha lá de Fly tem uns monstros que eles gostam. Não pode pra lutar um contra o outro. Não tá lá. É, o bagulho é esses e analisando jogo e televisão também. Vai. Eu conheço só os desenhos, cara. De desenho, infelizmente, o Digimon é melhor, cara. Ah, então você não vota com propriedade, Edson. Desculpa. Ah, próximo voto. Eu vou com o Edson. Você também não vota com propriedade. Você também não vota com propriedade. Chupa! Não vou nem perguntar pro Garino. eu já consumi todo tipo de franquia de Digimon. Biscoito, de salgadinho. E a gente vê o resultado no seu corpo, biscoito, cara. Cara, que vai comer biscoito de Digimon? Muito que nem existe biscoito. Biscoito, porra, é bolacha. Deixa eu passar pro... Mas eu posso falar que eu voto no Monster Ranch só porque eu fazia monstro com CD de Jesus, cara. Você é meio religioso, né? Você é meio foda. Ah, cara, vamos rapidamente pras últimas batalhas aqui. Uma das batalhas é... Fallout 4 e Half-Life 3 saem no mesmo dia. E agora? O que fazer? Vixe, isso só pode... Não, você só pode comprar um. Você só pode comprar e jogar comprar um, cara. Exatamente. É. Gente, o outro não vai poder jogar nunca. É. Não, o outro você vai poder jogar só 3 meses depois. Só 3 meses depois. Não é você, é o Zwaist. Zwaist, mais Zwaist. É, Fallout, cara. Um voto no Fallout. Gariba! Eu nunca joguei nenhuma dessas duas franquias. Vai tomar no seu cu. Por que que eu não me surpreendo? Porque ele tava com some de Digimon. Ele tava ocupado comendo biscoito do Digimon. Ah, tá. Gariba, foda-se. Tá preocupado fazendo aposta de crescida com a bola. O pior de tudo. Ô, viado! Minha vez, Edson, quer falar na minha frente? Vai, fala! Vai, vai, eu. Ó, o pior que tem grande chance dos dois saírem no mesmo dia mesmo, viu? Não tem. A Steam. Vai. Cara, deixa eu falar! A Steam acabou de anunciar as Steam Machines, vão sair em novembro e vai ter uma conferência da Bethesda. É, eu voto no Half-Life 3, eu falei a porra da votação inteira, porra! Ah, cara, votou no Half-Life, pronto, cara, é isso que a gente queria. Você não tem chance disso acontecer. Cara, chegou tarde, velho, não pode ficar dando explicação. Godoka! Cara, por mais que eu goste de Half-Life 3 ter jogado mais que o Fallout, a franquia, eu voto no Fallout, cara. Segui! Cara, Fallout, sem sombra de dúvida. O lote ganhou, então vamos pro próximo aqui. Mega XLR versus algum Transformer. Versus todos os Transformers. Todos os Transformers. Destrói todos. Exatamente. É, ele aperta o botão destruir todos os Transformers e depois. Tem, velho. Não precisa nem votar então, é isso aí. É. Ah, ele também tem o poder da sorte, que no nada ele faz teletransportar o suquinho dele lá pra dentro do sistema dos caras já era. Cara, tem um episódio que ele vai pro planeta cheio de Transformers, cara, ele destrói todos. É, e ele ainda veste os outros Transformers. Ainda veste os outros. Isso é naquele com Voltron. É, isso. Que ganhariam de Transformers facilmente também. Também. Porra, Power Rangers. Assim, só lembrando que são os Transformers do Michael Bay. É isso mesmo. Dá um peteleco que eles desmancham. Só pra deixar parecido. Ah, não é aquele Transformer da animação cagada, o Beast Wars? Parece filme, caralho. os de Beast Wars são do tamanho de animais normais, cara. É verdade. Nem tem chance, mas eles são melhores do que o do Michael Bay. É, cara, o Bumblebee é um rato, velho. Tem noção, é só tu pisar em cima, tu mata. Vamos, então, essa aí não teve nem graça. Temos aqui Trevor do GTA, sei lá, 5? É o 5. Contra o Jacket do Hotline Miami. Qual é o mais, qual é o mais psicopata aqui? É mil tretas. Começar pelo seguir. Porra, muitas mil tretas aí. Cara, eu acho que... Eu não sei, acho que é o Trevor. Trevor? Trevor é doido. Nossa, Trevor é doido, cara. Tô louco. Mais que o Jacket. Mais que o Jacket. Ah, o Jacket, cara. Eu acho que ele é mais... Mais pirador. É nóia total, né, cara? Tanto que esse metade do jogo pro final pode nem ter existido, tá ligado? E não existiu, provavelmente. Pode ser fruto da cabeça dele, tá ligado? O Gariba acho que não voltou ainda. Flammer. Cara, eu acho que essa batalha começa com ele se porrando e termina com os dois bêbados de uísque, sabe? Caído assim no apartamento. De cueca. O apartamento com o revestimento assim, papel parede todo morfado, sabe? E eles dois abraçadão assim, tipo, ei, vamos beber mais essa porra. Acho que é empate. Empate dos dois de ressaca. Badoca. Velho, eu não sei quem votar porque eu não joguei nenhum dos dois jogos. What? Desculpa. Chuta. Escolhe um pelo nome. Eu conheço mais GTA, eu voto o Trevor, porque Trevor é um nome legal. Parece Trevor de quatro folhas, saca? É o Trevor de quatro folhas. Eu voto no Jacket, como o Gariba não tá aí pra desempatar, empatou. Não, voltei, carai. Quem que é aí? Ah, vota no Jacket. É tua mãe contra a puta da esquina. Quem dá mais? É. Caralho, que graça. Essa foi machista, Flamengo. Não vou votar em ninguém, então. Cara, você podia falar que era a puta da esquina, cara. Ele sequer cogitou que a mãe dele não dá. Porra. Caralho. Porra, cara. Bom, próximo aqui, vamos terminando. Caminhão do Navalha versus Bugaranha, qual o mais doido? Peraí, Evandro, eu percebo que você pulou pra apresentar com essa vergonha, o Batman e o Corjina. Não, vou chegar, calma. Ah. Tô correndo no mais rápido. O Corjina? Não. Calma que vai chegar no Corjina. Batman, o quê? Cadê? Não, eu vou procurar agora. Agora é caminhão do Navalha versus Bugaranha. Segui. Mano, qualquer um, velho. Não importa mais, só Bugaranha. Cara, o Bugaranha, cara, tem um quadrinho que dele fazendo drift na parede do Clarim Diário, cara. Gariba. Fazendo aquelas marcas de pneu. Bugaranha também. Porque não sei porquê. O Flammer. Eu acho que eu voto. Eu ia dizer no caminhão do Crudito. Eu voto no caminhão do Navalha porque é muito inútil, velho. Mano, eu tô rindo do texto ali ainda, cara. Doca. Cara, eu voto no Bugaranha. Sem justificativa. Então tá, agora vamos pro embate então aqui. Batman. Corjina versus Pernalonga e Coyote. É o Corjina, é o Coger, é o Olhapaço, o Obio. Zeste. Ai, cara, eu só posso votar no Corjina, cara. Depois dessa, né, cara? Não importa o que ele esteja fazendo com o Batman, cara, ele ganha. Gariba. Corjina. Eu volto pelo desconhecido porque eu não sei quem é. Porra, Gariba! Corinda! Corinda! Nada! Eu voto no Corinda. Flammer! O Batman nem com preparo. Pior que os dois estão juntos, viu? Eu bato ainda tô corujito, rindo do Corujito. Nossa, que Corujito. Corujito, cara. Cara, Batman e Corjina, velho. Por mais que Pernalonga seja foda, o Corjina ganha por elemento surpresa, saca? Ninguém esperava por essa. É. Segui. Eu, como criador do mito, tenho que confessar que Corgina é muito melhor. Embora pareça um nome de remédio, né? Por que a gente não consegue acertar os nomes nessas batalhas, cara? É, não sei, a gente é idiota, velho. Cara. Cara, eu coloquei no Google Maps e ficou parecendo um monte de Korg. Uns Korg e uns caminhãozinho, cara. Mas é, ônibus, né? É que a gente pulou também, ó, tem o Mega XRL versus o Transformers. O Transformers? A gente é muito burro, cara, eu não sei. Tá, vamos às três últimas batalhas rapidinho aqui. Temos Roy Mustang contra o Zuko. Ah, Zuko contra fogo, cara, fogo contra fogo. Cara de fogo do Avatar. Ah, tá. Zoist? Ah, o cara do Avatar, cara, o Zuko. Não dei muita moral pra o Metal Alchemist. Acreditem, se quiserem. Gariba! Eu voto no Zuko porque o cara é foda, enfrentou o pai, levou no cu e é isso aí. Nem deve conhecer quem é Roy Mustang, né, cara? Não. Isso ficou o PP vendo no meu telefone. Eu acho que esse combate tá meio desequilibrado, já que o Roy Mustang ele explode as coisas. Então eu vou votar na Pili, aquela que tem um olho na testa. Ah, tá. Pili? Tá. Ah, isso é aquele das outras tribos doidas lá, né? Isso. Cara, eu voto no Roy Mustang, porque depois daquele. É Brotherhood, né? O último, o meta. Que ele mata o. Aquele homúnculo tacando fogo tanto de vez, cara. Ah, explode ele infinito, né? É, quando ele fica matando. Caralho. Cara, aquilo. Ele ganha de qualquer um, velho. Cola o cu na parede. Segui. Tumba. O Mustang saiu da tumba. Eu também vou votar no Roy Mustang, porque eu acho o nome muito foda. Sim, além de tudo, tem o nome do caralho. O penúltimo embate da noite. Temos. Na verdade, é uma pergunta. Qual é o melhor Muppet pra assassinar Hitler? Caralho! Começar pelo Zeus. Tinha algum critério, Zeus? Eles falavam que primeiro eles começavam na Britânia, em solo. Depois eles podiam usar qualquer equipamento, depois eles iam em grupo na Britânia e depois eu não lembro qual que era, mas não importa, a decisão é tua, tá ligado? Mas este, qual o melhor mapa? Cara, eu acho que é o aquele, não é, aquele professor, cara, o professor e o Beaker. Beaker, o professor e o Beaker. Não tem razão. Aquele que é meio verde, né, professor? É, o professor verde não tem olhos, cara. Não, o professor... Ah, não, eu tô achando que era aquele cientista. Ele usava bomba química, né? O professor era aquele que usava óculos e não tinha olho? Isso mesmo. Ah, tá. Cara, é capaz de meter uma bomba nuclear, cara, e amarrar o Beaker nela, que era pra jogar no... Uh-huh. O Beaker, né? O Beaker, lá. Isso é... É aquele que a gente achava que era o Saiyajin lá, o Rikun, tá ligado? Que gente... É verdade. É, Gariba. Ah, gente, eu não sei em que eu voto, eu tô triste porque eu tô procurando aqui o biscoito Digimon do Google e não tô achando. Procura bolacha. Então, tá querendo comprar no bolacha. É, procura bolacha Digimon pra achar. Tá, vou começar a pesquisar aqui. Eu voto no Caco, baixados em Glórios, matando o Hitler suicidamente, sabe? Ah. Chegando tirando o escalpo do Hitler, assim, sabe? Godoka. Cara, eu acho que o Caco também. Ah, não, o Caco não, é o Miss Pig, cara. Que quando ele entra em modo Berserk, ninguém... Inap total, né? Assim, gostou todo. Segui. Cara, eu votaria na Pig, mas só que como eu acho que vai ser uma missão stealth... Eu voto no Caco, cara. Eu voto no Bonzo, só porque ele é um kamikaze, né? Suicida. É porque ele tem um nariz grande e ele é judeu, né? E Caco foi mais votado, então. E pro último embate da noite, vamos terminar logo com essa merda. Nós temos, de um lado, o Batman, o Cavaleiro das Trevas. E do outro nós temos Marquito, do Ratinho. Batman, o Cavaleiro das Pernas? Das pernas. Quem ganha esse embate? Começando com Gariba. Marquito, é o mais bonito. Flamer! Defende o Batman, Cavaleiro das Pervas, com ou sem capote? sem capote, no pelo. Marquito. Doca. Cara, Marquito, velho. Ele tem muitas habilidades pra... Pra sobreviver aos voos de microfone durante o teste dele, né? Ele é muito mais ágil que o Batman. Ele tem o equilíbrio perfeito, ele quase nunca cai mesmo no salto correndo. Você é Marquito versus Russo, né, cara? Lembrei da cena dele dando agachada assim o microfone e passando voando, acertando uma velha na plateia. Foda-se, não acertou ele. Isso aqui. Marquito, né, cara? All the way. Sim. E por fim, o Christ. Cara, o Marquito, cara, como o Flamer disse, ele tem o poder do Neo, cara. Então aí, Marquito, provando que qualquer um pode ser melhor que o Batman. E com isso, nós encerramos essa batalha de crossover. Até a próxima, talvez nunca mais. Ou a próxima pauta safada que a gente vai... A gente promete que essa vai ser a última vez que a gente vai. Podcast africano. É isso aí, galera. Curta a nossa fanpage aí, que a gente tá precisando de likes lá pra ganhar dinheiro. Acessem o YouTube do Sanduci Orba. O YouTube do Sanduci Orba, sigam lá que sempre tem música boa. Música nova. Selo da aprovação na DR, hein? E a gente, como é um patrocinador gringo, então pode, tá ligado? Ter dois patrocinadores do YouTube. Então, curtam o Daniel HD Art. E assinem nosso canal lá do YouTube lá, que assim que o YouTube desbloquear a gente vai conseguir fazer novos vídeos. Até a semana que vem. Falou! Adiós! Não tinha acabado a bateria. Eu sobrevivo pra parede. Parede de eletrônico. Pamonha de Piracicaba!